Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar, e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. Então eu, chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode coração.